chegou a hora da pilantragem. Você me chamou, já cheguei, tá beleza. Então desce cerveja pra gente se divertir. Oba, oba, oba, oba. Gostei do lugar, já senti mó firmeza. Vai balde na mesa pra gente se divertir. É, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Ninguém vai embora, ninguém vai sair agora. Você vive dando desculpa, colocando a culpa no filho, no dog, na hora e na mulher. Saindo a francesa tipo Cinderela pra ver a novela de chinelo e meia, né? Caô! Vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Ninguém vai embora, ninguém vai sair agora. Vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Ninguém vai embora. Você me chamou, já cheguei, tá beleza. Então desce cerveja pra gente se divertir. Oba, oba, oba, oba, oba, oba. Gostei do lugar, já senti uma firmeza. Vai balde na mesa pra gente se divertir. Desculpa, colocando a culpa no filho, no dog, na hora e na mulher. Saindo a francesa tipo Cinderela pra ver a novela de chinelo e meia, né? Vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Ninguém vai embora, ninguém vai sair agora. Vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Ninguém vai embora. Vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Ninguém, ninguém vai embora. Ninguém vai sair agora. Vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Já cheguei, tá beleza. Então desce cerveja pra gente se divertir.